Resumo do plenário. A Assembleia Legislativa do Rio aprovou nesta quinta-feira, 28 de novembro, em segunda discussão, o projeto de lei 1862 de 2012, que considera a feijoada carioca patrimônio imaterial do Estado, o novo status que garantirá ao prato o registro de suas características em um livro, é defendido pelo autor do projeto, deputado Coronel Jairo do PMDB, que considera a gastronomia parte do patrimônio histórico. Se essa é uma reivindicação dos sambistas, eu fiz também o dia do ritmista. E a feijoada, ela tem uma conotação extraordinária, porque ela faz parte do combate à segregação racial, faz parte desse problema de racismo no nosso estado, no nosso Brasil. E a feijoada, a gente sabe que os donos das fazendas colocavam os restos dos porcos para os escravos comerem e eles adicionaram isso ao feijão preto e aí criou-se a feijoada, quer dizer, é uma coisa que está ligada inclusive ao combate ao racismo. E agora, muito mais tradicional, os clubes, as escolas de samba fazem a famosa feijoada, os grandes feijoada carioca. E a gente quer tornar isso patrimônio do nosso estado, do nosso país, porque isso pertence às tradições culturais da nossa história, do nosso Rio de Janeiro, do nosso Brasil, da nossa cidade maravilhosa. O projeto vai para o governador Sérgio Cabral e terá 15 dias úteis para sancionar ou vetar a lei. Reportagem Ronaldo Ribeiro.